Quando chegaram às paradas com o hit Criminosos da Comunicação, causaram uma certa polêmica. A abertura do show do quarteto é da pesada. A reunião de Kid Nice, Neil, W.O. e DJ Lu só colhem elogios do movimento. Com vocês, Verbo Pesado. Aí, primeiramente aí, muito obrigado a vocês que ficaram até agora, certo? Pra dar essa força pra gente. O Verbo Pesado tá passando por várias barreiras aí, mano. Que não é fácil aqui no Brasil a gente reunir três grupos, certo? Para fazer uma coisa legal para vocês. A gente queria dizer também que tá para sair o LP agora do Verbo Pesado. E aqui, mano, ninguém vai conseguir parar a ideia, certo? E a gente quer que vocês acompanhem a gente também, dando uma força, exigindo a nossa música na rádio, porque o Império contra-ataca. O resto a gente vê na sequência. É isso aí. Vamos que vamos, então, vai. É aquela, né? É aquela. É a real, é a real. Criminosos da Comunicação. Pode aumentar pra sentir mesmo. Pode aumentar. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar. Filha da puta. Sabe... Vamos vir junto! Demorou! Mas agora você pode crer que o Verbo Pesado, cara, chegou pra esclarecer toda essa merda que você vê na TV. Te dá um toque que aqui o Verbo é pesado. Seis anos de atitude rimando bem bolado. Kid Nice e W.O. Se segura que o terror nem começou. Se segura que o terror nem começou. Sua cultura desse país. Nos unimos pra falar o que você sempre quis. Mas não tem amanha, se sente atuado. Então paga o pau pro Verbo Pesado. Revoltados com a mídia desse país. Cada dia que se passa lança mais infeliz. Que não tem nada a dizer. Nada a dizer. Nada a falar. Nem falar. Porque ele sabe, talvez. Mano, é rebolar, bicha. É difícil, é complicado. Na verdade, o Brasil é o lixo pornográfico. É dança da garrafa, dança da budia. É o povo elegendo. Cala a puta, rainha. Me incomoda, fico nervoso pela má informação que é passada pra todo o povo. Já não aguento mais, W.O. A mídia nos fazer lixo ao povo. Caralho. O sertanejo me dá arma, arma. O pagode é de fuder. A música tá toda errada, será que você não vê? Aplaude, compra CD, já se deixa envolver. Você vai contra a cultura pra se emburrecer. Esse é o Brasil legal, feito por você. Aí, tome conta dele, você faz por merecer. Saio fora agora, te deixo com o refrão. Mas volto logo que vamos mais então. Criminosos da comunicação. Criminosos, criminosos. Criminosos da comunicação. Criminosos, pode então, crer. O problema está aí, mano, e você não vê. Porque igual você vê, é uma complicação. Tipo uma compilação. Porcarias, alguém puxa gente rebolando e todo mundo ria. Ironia do destino, é claro. A gravadora está vendendo, eles compraram até carro. Mas sabe, eu tô louco pra te ver escrevendo algo que possa mudar o pensamento das pessoas para que não sejam tão tolas falando nisso aí. Quero te encontrar. Aí, mano, criando músicas conscientes ao invés de abraçar certas ideias do rádio ou televisão. Mas o pior é que brasileiro gosta. Fazer o quê? Veja jacaré, aquele baita negrão. Da boca da garrafa. Isso me mata. 10-0, dinheiro versus informação. Se vender nesse mundão é bem fácil, meu irmão, mas não. Olha, se tem personalidade, existe uma corrida. Acerta, procura atrás da verdade. Não dá pra ser covarde. Já sou maior de idade pra aguentar o que a mídia amassa todo dia. É Pipolho Sertanejo, meu sai da minha. Duas emissoras de televisão. Ligando por Ibope, pleno domingão. Mas eu e minha família lá em casa, tomando uma gelada. A semana tinha sido tá pesada. A minha pequena que não sabe de nada diz: papai, televisão. É mal, sangue bom. Minha mãe, a nega velha, não acreditou naquilo. Jamais. Rapidamente mudou para o canal vizinho. A mesma imagem prevalecia lá na tela. Era sushi, peito fundo, o resto não interessa. O SBT ou na Globo, W, no ano passado. Pode crer, já percebi que você viu também. Vai, ficou aí, zoado. Mas com o microfone eu vou que vou. E ao mesmo tempo vocês ficam sabendo quem eu sou. É W! Aquele. Quando rimava ideias certas pedindo condições melhores de vida para minha e pra sua família. Última chance de abraçar o propósito ou ficará largado, jogado no final, lógico. Eu quero ouvir, e aí, então, criminosos da criminosos, criminosos da criminosos, criminosos. Aqui a rima vai pegar pecando. Saborei o plano, se liga meu treino, se quero. Sem pegar no tranco, sou verdadeiro e franco. Sou quem de nice, cara. Nada santo. Só vejo palcos lotados de má informação. Uma pode neguinho. Tudo festa, alegria, aí é piada, se liga na fita, aí é conversa fiada. Calça apertada, uma pá de nego fresquinho. E os nomes aí é foda, tudo cuinho. É Netinho, Luizinho, e aí? Aí Salgadinho, Turival, pra isso é natural, então. Coisas do Brasil, totalmente banal. Muita comédia existe, fica nessa tolice. Então, mano, mesas e os malucos persistem. Vida é original. Então, Zeca Pagodinho de cross sem porta, vila. Martinho, cama de morro é correto. Na ideia eu tô certo. New W.O. Verbo pesado de razão da culpa. Não estamos querendo ofender ninguém. Mas se sentiu incomodado, pode vir. Por que tem. Aqui o verbo é pesado e não tem pra ninguém. Nossas palavras e ideias vão bem mais além. A mídia que não fez ninguém de refém, mano. A mídia que não fez ninguém de refém. Criminosos da... Criminosos, criminosos, caralho! Criminosos da... Criminosos, criminosos! Valeu! Recado tá dado.